estão em sintonia com a Rádio Planalto, emissora de onda média transmitida em caráter experimental nos 1090 kHz e com uma potência de 1000 watts. Aos nossos ouvintes, solicitamos informações sobre a qualidade de nossa transmissão para que possamos proceder aos ajustes finais de nossos equipamentos. Informações por carta para a Rádio Planalto, Avenida 9 de Julho 304, 713.740 Paulínia, São Paulo. Continuem ouvindo a Rádio Planalto, transmitindo em caráter experimental. Estamos com um programa variado e dentro de alguns dias estaremos com nossa programação normal. Será que você vai ser a minha?